Sul Rádio. Everybody under the sound of my voice, raise your hands and believe in love. Gonna be alright. Gonna be alright. If you believe, gonna be alright. Gonna be alright. I need you to believe in love right now. Gonna be alright. Gonna be alright. Raise your hands up high. Gonna be alright. Feel your love generation. Gonna be alright. Together.

Prodigy, Get Up, Dire Straits, Money for Nothing, Depeche Mode, Just Can't Get Enough, Bob Sinclair, Love Generation, Bass Hunter, Angel in the Night. Começamos o Flash House de hoje com Two Brothers on the 40th Floor, Never Alone. Fique por aí, tem um segundo bloco pra rolar, hein? Você está ouvindo Flash House. Invisível e impalpável. A música é certamente a mais maleável de todas as formas de expressão. Por isso é necessário muita responsabilidade. Qualidade musical é assunto sério para nós. Your radio, your soul, serving the universe. A hit after hit, only the best. Rio Sul Rádio. 6h42. Vem aí. Sua memória digital. Para dar mais vida às suas melhores lembranças. Estamos nos estruturando para oferecer a você os recursos necessários para que não se perca os momentos mais importantes da sua vida. Sua memória digital. Aguarde. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com Country Beat, Mr. Van. É, diferente, né? Já deu para sacar. Eu lembro que eu assisti essa versão aí, né, em vídeo, né? Foi no estúdio, utilizando, claro, equipamentos eletrônicos, né, rítmicos e tal, mas assim numa pegada acústica, diferentinha, né? Eu gostei muito. Então é o seguinte, nesse bloco vai ter essa versão aí que já começou, né? Ainda teremos Miami Dub Machine, Sandra, é aquela mesma do projeto Enigma, né? Muita gente conhece ela mais por causa da Maria Madalena, né? É uma longa história que eu já contei por aqui. Teremos DJ Quicksilver, o alemão, tocando Jean-Michel Jarre, né? Já toquei por aqui também. Erasure. Bom, se eu fosse você, eu aumentaria o volume dessa bagaça daí e curtiria, porque eu posso garantir que tá bom. Call the Mr. Raider, call the Mr. Wrong, call the Mr. Bane, call the Mr. Raider, call the Mr. Wrong, call the insane. as long as you call me time and again. Feel the presence of the aura of the man. Not to compare, we're dying for a chance just to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge that makes them want to lose guns down to the death of near one. Feeling back, the simple fact is that I'm all that, and I'm always near one. Sex can't perplex me, now you know who's wrong. As if you didn't know the point of what I want, and I want it now, I want it. On L'Amour. Ainda DJ Quicksilver Equinox 4. É, como eu sempre digo, né? 4 porque é 4 em francês e a música do Jean-Michel Jarre. Equinox 4. Sandra Everlasting Love. Miami Dub Machine Be Free With Your... Quase não sai, tá? Mas vai sair. Be Free With Your Love. Começamos o segundo bloco com Mr. Vain, Culture Beat. Uma versão diferente e bacana. E semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta, ok? Um abraço, fui! O passado de presente pra você, Flash House. Sete e seis. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Through the highlights to when you said you loved me for the first time, and I just couldn't get my words right. Why do all of the good memories hurt the most? All I see is your face when my eyes are closed. You're like all of the good songs I can't forget, always stuck in my head. And now I'm on my own. What's going on with this thing? You mean more to me than anyone. the glasses are empty and the music's gone. When it's cold outside and we're all alone, will your heart still beat to our favorite song? Will you think of me or another one? 'Cause I can feel your love. I can feel your, I feel your, 'cause girls like you. The love we have is conditional. I get lost every time you close the door. I wanna freeze the moment, but it's out of frame. It's a start and an ending just the same. 'Cause girls like you, no mercy for the king. no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the king. For the king, and no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for no soldiers.